não! Hoje sim! Hoje sim! Boleirante! Incrível episódio, mais uma incrível forma de começar o programa, igual todas as outras. E estamos hoje reunidos aqui em número recorde, cara. Temos dois convidados pela primeira vez na história do Boleiragem participando do mesmo episódio. Que emoção incrível, cara. Tá quase uma suruba isso aqui, porque nós temos hoje dois participantes muito sensuais aqui, dois convidados muito sensuais, né? Aqui que já participou com a gente, o nosso amigo carinhoso, delicioso e másculo. Não, não másculo, mas meio feminino até. Ah, é o Pluff, né? Que todo mundo já conhece. E aí, galera, ó, amarrem suas chupeiras que está começando o Boleiragem. É, isso aí. É, o Pluff é profissional em amamar chupeira toda. Não, amarrar. Amamem suas chupeiras. É incrível. Mas assim, além do Pluff mamando chupeiras, a gente tem um novo participante, né? O cara que tá estreando aqui, está debutando, está pela primeira vez aí recebendo, né? Recebendo as honras de participar do Boleiragem. Entre outras coisas. De Jesus! Jesus! Sou eu, o abençoado. Trazer um pouco de sensualidade e futebol pra vocês. O Teriano sempre levanta a cabeça e abre a boca pra receber as bênçãos. Eu não vou responder, cara, porque eu sou um cara abençoado, então. Porque é verdade, é por isso. Não vou te responder, cara. Verdade dói. E, né, junto nós três aqui, coadjuvantes hoje nesse episódio incrível. Eu, o Chacal e o Robinho. É isso aí, moleque. Todos juntos nessa suruba incrível para falar de um tema novo, né? Uma coisa que a gente não falou até agora. A gente falou de jogadores modernos, né? Falou de que mais? Eu não lembro mais de nada. Falou dos chafarrões. Dos chafarrões, a gente falou de estereótipos, é. Vamos falar das manias, dos trejeitos, né? De todas as viadagens e, enfim, né? De todas as babaquices que nós, enquanto boleiros e alguns jogadores profissionais fazem, né, durante sua prática esportiva e profissional, né? No nosso caso, ou pessoal também, né? Tipo o pombo, aquela papelada dos brothers. Olha só, você, um ponto, né? O primeiro ponto é que você está adiantando o tema. O segundo ponto é que você, isso aí. Inclusive, assim, isso é muito comum, né? Eu tenho um amigo lá do trabalho, abraço, André, todo mundo vai falar que é meu marido agora. Ele tem uma mania que ele não perde de jeito nenhum, cara. Ele, assim, toda jogada que ele vai fazer, é, independente da, se ele tá na zaga, no ataque, independente se ele tá defendendo, atacando, não tem essa. Toda jogada que ele vai fazer, ele tem a mania que ele erra a jogada. Tem muito jogador profissional que é assim também. Pô, pois é, Lucas Mugni. Pois é, olha só. Lucas Mugni é foda. Mas, enfim, com isso vocês entenderam mais ou menos qual o tema e a gente pode partir pros nossos e-mails, né? Isso aí. E-mail. E é isso aí, galera. Começamos, então, mais uma leitura de e-mails e comentários do Boleiragem. E dessa vez, a gente recebeu um número legal de comentários aqui no post. A gente recebeu um número suficiente de e-mails para garantir a narração do gol. Mais uma vez. Quando vocês vão acabar com essa farsa, cara? Ah, cara, eu não posso falar pra ninguém que sou eu que fico lá mandando e-mails em nome dos ouvintes. Pelo menos finge, entendeu? Tipo, faz 6 e-mails, assim, fakes, entendeu? 7, assim, pra não ficar assim, pô. Fica pois feio. É, a gente recebeu 3 e-mails, eu completei pra dar 5. É, são os meus bots de CS que estão comentando aí, pô. Antes de partir pros e-mails, eu queria dar uma passada rápida aqui pelos comentários, só pra poder prestigiar a galera aqui, que tá sempre com a gente. O primeiro a comentar no programa, mais uma vez, foi o Gabriel Sem Sobrenome, que falou que de vexame o Vasco entende bastante, né? Tem 3 rebaixamentos em menos de 10 anos. Ah, é? É, sim. Mas a gente até preferiu não falar de rebaixamento, porque vários clubes grandes têm rebaixamentos aí no currículo, a gente acha que talvez seja até um tema legal pra um outro episódio. É, assim, em relação a isso, eu queria até comentar que isso aí não tem nada a ver, cara, esse negócio de ficar zoando rebaixamento. É, eu tenho um amigo, né, na verdade eu não tenho mais, porque, sei lá, eu deixei de ser amigo dele. Mas assim, ele é um cara, ele é flamenguista, né, como não poderia deixar de ser, ele é muito bitolado. Ele dividia os clubes por grandeza. Quando o Vasco foi rebaixado, ele começou a fazer essa divisão por grandeza dos clubes. Ele dividiu os clubes entre pequenos, médios, grossos, não, brincadeira. Pequeno, médio, grandes e gigantes. Tá ligado? Ah, sim. Aí ele tinha lá uma métrica lá que ele inventou do rabo dele. E ele falava que o Vasco não era gigante, o Vasco só era grande, porque o Vasco já tinha caído. Ou seja, só era gigante o time que nunca tinha caído. Aí eu falei, que Vasco, lógico, cara. Então quer dizer que a partir agora o Flamengo é muito maior do que o Grêmio, né? Tipo, é o critério. Agora não, né, cara? O Flamengo sempre foi muito maior. Não. Em representatividade em relação a títulos, cara, tem, né, cara? Não dá, né? Cara, que dá. Nossa, é título pior ainda. Ah, claro. É, não, eu nem tocar nesse assunto. Vamos voltar. Já ganhou uns 8 mundiais já, Flamengo. Já. Cara. Vamos partir aqui. É só você pegar o 8 e cortar no meio, que foi o Flamengo ganhou de mundial. Mas beleza. Tá certo. Mas o comentário seguinte aqui foi do Gustavo, o grande Gustavo, que ele disse que ele tava lá no Maracanã, no jogo em que o Flamengo perdeu pro América do México, e falou que ele nunca ficou tão mal depois de um jogo, e ele ficou mais bolado ainda quando soube que os jogadores da comissão técnica tinham ido pra churrascaria 3 horas antes do jogo. Depois disso, ele ficou 3 anos sem ir ao jogo do Flamengo. É, tá ganhando tempo, né, cara? Você queria falar mais coisas com 3, assim, né? Você, tipo, o Zagallo que faltam 10, né? Mas o comentário seguinte foi muito engraçado, porque o Rafael Machado mandou um videozinho aqui da Dança do Pombo. Toca aí, DJ. Tu mexe a cabeça, balançando o ombro. Quero ver geral fazendo a dança do pombo. Aí, isso não tem graça, não. Tem sim, cara. Isso não tem graça, bom, não. Cara, é sempre bom relembrar desse do povo, cara. Não, cara, mas assim, eu não sei, isso não é uma homenagem, isso é uma trollagem, entendeu? Mas assim, um dia os caras resolveram fazer a dança do pombo e é isso aí, cara. Tomara que todos eles morram. Qual é o nome da doença que o pombo passa? Eu nem sei. Eu passo a doença e não sei o nome. É, mas deve ser, sei lá, leptospirose. Normalmente é isso. Tomara que todos eles morram disso. O Rafael Scaldini, Rafael SR, ele previu aqui que o pombo ia se ferrar na enquete. Porque tomara que tem sim. Muito, porque tem muito ouvinte do Tanguinha, né, cara, acompanhando a gente. Então a galera, obviamente, vai sempre dar aquela preferida no pombo. E a gente torce por isso, assim. Eu conto com isso desde o primeiro dia. Isso é uma babaquice, vocês vão ficar usando essa desculpa mesmo, cara. Vocês usam bot nessa porra, todo mundo já sabe, cara. Para com essa porra de ficar fingindo que tem um vídeo da Tanguinha votando, cara. Não tem ninguém tem nada a ver com isso, não. E quando eu descobri essa parada, aí ferrou, mano. Nunca mais eu que vou gravar isso aí, sempre vocês dois. Não, tem auditoria aqui, entendeu? Na votação, tipo, só, entendeu? A gente vai dar um jeito nisso aí. Isso aí. Mas um comentário muito maneiro aqui, cara, foi do Jefferson, cara. Que ele falou que ele tava de bicicleta indo comprar pão enquanto ouvia o boleiragem. E aí, na hora que o lápis começou a imitar o Gugu, ele falou que quase caiu da bicicleta de tanto rir. Falou que teve que encostar pra não sair rolando a ladeira. Ele se amarrou no episódio aí. O Jefferson, inclusive, depois até mandou um e-mail aí, a gente vai lendo mais pra frente. É, quando for ouvir o boleiragem, tu bota uma rodinha na tua bicicleta, entendeu? Exatamente. A galera, cara, sempre tem aquele que tenta, tipo, ouvir o podcast malhando, aí, tipo, começa a rir enquanto tá com peso na mão, se machuca. Isso aí é clássico, cara. O caso mais normal é o cara que tá ouvindo nosso podcast e desiste. Desiste da vida. Mas acontece, assim, é verdade. Pode escrever. E o último comentário foi do Kelvin Mello, que ele disse aqui que o Pombo adora citar esse jogo entre o Vasco e o Sport na Copa do Brasil de 2008. Pô, o jogo é genial, cara. Pô, que isso, cara. Assim, esse jogo é a prova de que a torcida do Vasco tem bom humor, cara. Porque apesar do Vasco ter se fudido, no final do jogo, tipo, todo mundo saindo, né? Porque muita gente decidia lá em São Januário. Foi quase igual quando caiu o Alambrado lá, né? No jogo contra São Caetano. Aí, assim, tava muito lotado. E no final do jogo, tava todo mundo puto, né? Todo mundo amassado, tentando ir embora. Como se fosse na lata de sardinha, tentando ir embora. E aí, o maluco lá, tipo assim, puto, que vai se perder e tal, não sei o quê. Aí o cara vai e solta o comentário. Como tava todo mundo tá apertado, né? Aí tava todo mundo, tipo, tira o cu da minha mão, tal, não sei o quê. Tá ligado? Então, vai ter aqueles comentários babacas, aí o maluco, pelo menos eu acabei de fazer um sexo agora. Aí eu vi essa porra, fiquei rindo até chegar em casa. Mas tá bom, cara. É importante que esse jogo não foi um jogo feliz, mas o torcedor do Vasco é feliz mesmo assim, entendeu? Ah, cara, mas é isso aí. Vamos partir pros nossos e-mails, então. É, o primeiro deles foi do Diego Pires. E pela primeira vez a gente recebeu uma artezinha aqui, cara, uma montagem de um ouvinte. Ele fez uma tirinha com um pombo dando entrevista pra Rede TV. Ah, não tem mais graça a piada, cara. Cara, o pombo tá chorando aqui, tá com lágrimas nos olhos, e o repórter tá perguntando se... Tá dizendo o seguinte: Vasco rebaixado novamente, tem explicação? Não. Muito boa, cara. Eu gostei muito, curti bastante. Vai tá aí com o link no post pra todo mundo poder curtir. Pô, é. E continuem mandando, galera. Se inspirem aí no Diego Pires. Mandem também suas tirinhas, suas artes. Pra melhorar a caricatura piada do pombo, entendeu? Faça a caricatura do Chacal, do Robinho. Pode fazer do Robinho, porque tem o Robinho também, não, né? Robinho. Ah, do Chacal, tem o Robinho não. Chorando aqui. Não, nessa tirinha que ele fez tem o Robinho chorando. Ah, pode crer, tem o Robinho, é. Faltou um Chacal. Muito boa. Ah, o Chacal ia estar feliz lá, rindo pra caramba. Ah, tá mal. Assim, pra melhorar essa piada da tirinha, no mês que vem eu vou engravidar alguma garota de programa aí, vou mandar fachar ela 2 meses depois pra o cachorro comer. Ah, entendi, tá certo. Tá certo. E aí ele diz o seguinte, pra finalizar o e-mail dele aqui: outro vexame que eu me lembro foi do Flamengo no Brasileiro de 2003, onde perdeu pro Paraná por 6-2, e ele disse que lembra desse jogo até hoje. Triste dia. Cara, realmente é triste, assim, eu não lembrava, fiquei mais triste agora porque você acabou de me fazer recordar esse jogo. Mas a gente acabou nem citando essas goleadas, assim, que são mais comuns, assim, porque a gente queria botar mais os vexames que são realmente vergonhosos, sabe? Porque goleada a gente teve um monte. O São Paulo conseguiu perder de 6-1 pro time reserva do Corinthians agora no final do Campeonato Brasileiro de 2015. O Vasco também perdeu de 6-0 ou 6-1 pro Internacional nesse mesmo ano, entendeu? Cara, teve uma série de goleadas interessantes aí que a gente deixou de Vasco falar. O Vasco uma vez foi goleado por um time preto e branco, carioca, eu esqueci o nome da porra do time, tem um negócio de uma estrela no uniforme. Americano? Não, acho que não é isso não, cara. É um outro que tem umas faixas verticais, assim, que alguma vez aquele tal de Túlio. Ah, sim, ah, sim. Onde jogou o Locabreu. Locabreu. Isso, tá ligado, aí, tá ligado, cara. Tá lembro do Locabreu. Uma vez até o Sidorf jogou de graça lá, pá. Aí o Vasco perdeu de goleada pra esse time, cara. Eu não consigo nem lembrar o nome da porra do time, mas perdeu de goleada pros caras. Foi foda. Acontece. Isso aí, ó. Vamos seguir aqui pro próximo e-mail, que é do Rafael Scaldini. Nosso grande amigo aí, Rafael SR. E ele diz o seguinte: salve amigos da Rede Bola. Ou Bola na Rede. Quem responde essa? Eu não sei, mas tem que salvar esses caras mesmo, cara. Eu não sei onde é que eles são, não. Cara, o Rafael Scaldini tem problema de aprendizado. Não é possível, cara. Ele não consegue decorar o nome do podcast. Mas pode continuar, cara. Vê aí se eu consigo terminar. Sou eu, Rafael SR, diretamente dos Campos Verdes das Terras Montanhosas de Minas Gerais. Antes de tudo, queria dizer que o Pombo é um gênio. Caraca, acho que você nunca ouviu essa, cara. Porra, cara. Caralho, o que você quis dizer com isso, cara? Nada não. Ia lá. Porque logo depois da introdução, eu verifiquei e percebi que o Botafogo é, de fato, o novo Maguila. O Trocadores Red Bull é um grande time e merece respeito. Quem é Trocadores Red Bull? Você tá intimado, Rafael. Você vai mandar um e-mail semana que vem pra sanar essa dúvida, cara. Que porra é essa de Trocadores Red Bull? Só de ser Trocadores, o nome já tá meio zoado, essa porra aí. Então você... Pô, você, cara, deve ser o time da Brenda Rio, cara. Sei lá. Ah, pode crer, cara. Então eu que sou burro pra caralho mesmo. Trocadores Red Bull, porque Red Bull, cara. É porque Red Bull patrocina tudo, né, cara? Okay, tá cheio de time de futebol aí. É verdade. Tá bom, deve ser. Eu pensei que o ônibus era alado, tá ligado? Na parada assim. Acho que a única saga que eu acompanhei de vitórias improváveis foi o Eu Acredito, por causa do meu brother fanático atleticano. Eu acho que esse tipo de plot twist no campeonato adiciona um tempero que deixa tudo mais interessante. Afinal, eu sei que vocês torceram pro Sei um dia, como quem torce pelo underdog. É chato, quem nunca, né? Quem nunca? É porque você torce pelo Seiya porque ele tem os amigos certos. Aí você torce pelos amigos dele, você tem que torcer por ele, né? Porque senão os amigos dele se ferram, cara. É verdade. Você, assim, você torce pro Seiya, tipo, até os 20 minutos do primeiro tempo. Depois tu fica de saco cheio e começa a torcer pra ele se foder. Entendeu? Tipo assim, é aquela esperança, assim, tipo, sabe quando tu espera que no replay a bola não entre, tá ligado? Ou que ela entre. Ele diz aqui, exemplo disso era meu pai, que torcia pro Botafogo e adorava ver equipes na Fórmula 1 como a Sauber. Você vê o quanto a pessoa entende de futebolagem com base no e-mail dela. Um dia eu mando um e-mail são pra vocês. Enfim, abraços e carrinhos por trás, porque eu não sou do fair play. E ele manda um plenamente satisfatório aqui sobre a sexualidade do Ronaldinho Gaúcho, que ele lança uma foto aqui em anexo, que lembra muito aquela foto do Messi com as 5 bolas, juro, sabe? Só que ele tá com... Não, não, Gaúcho na piscina. Ronaldinho! Com as 5 amigas dele aqui, que eu imagino o Ronaldinho Gaúcho com essa foto do lado da foto do Messi com as bolas de ouro, ele dando aquele sorrisinho, olhando de lado assim pro Messi. Olha quem tá tirando mais onda, fera. O Ronaldo Fenômeno tem uma foto igual a essa, só que as modelos estão viradas pra cima, tá ligado? E você não vai querer ver. Próximo e-mail, nosso amigo Eduardo Ritalino. Esse é novo, né, cara? Não, pô. Eduardo Ritalino mandou e-mail no programa passado. Eduardo Ritalino, eu cago pra você, sacanagem. Eduardo Ritalino, brincadeira. Não lembra do grande Ritalino? Eu lembro da Ritalino, rapaz. Pô, Santa que é isso, Bez, cabelos vermelhos, óculos verdes, muita, não posso falar. Então, ele tem 19 anos, Santo André, São Paulo, e diz: primeiramente, veio por meio desse dizer que o Elapso, vulgo Elapso Songs, o nome é Elapso, né? Mas beleza. Vulgo Elapso Songs, eu não sei se tem alguma piada lá do Baixo Preto Soco. Não, tem pitanguinha, pô. Não, beleza, mas Elapso... Né? Elapso. Mas assim, falou muita merda nesse podcast, ou seja, ele veio pra tentar alfinetar o pivoto aqui. O amigo Elapso, homem de mil alcunhas, mochila de criança, o capeta, enfim. Ele falou: primeiro, gostaria de dizer que o prefeito que morreu foi o de Santo André, Celso Daniel. Segundo, o que o Lopes falou que era de Santo André mesmo? Ele falou, eu não lembro. Ele falou que algum desses prefeitos São Caetano, pequena, né? Deve ter falado. São Caetano ou Santo André. Mas ele falou que ter sido com o Bernardo ou São Bernardo. Caetano. É o cachorro. Ele falou: segundo, ele morreu em 2002, o Santo André ganhou a Copa do Brasil em 2004. O São Caetano ganhou o Paulistão em 2004 também. E o time de São Bernardo foi criado em 2004 também. É, ele frisou aqui que também. Ou seja, ele falou um monte de coisa aqui que provavelmente foram erros do pivoto, mas como não prestei muita atenção nem no que o pivoto falou e nem no que ele acabou de escrever. O pivoto falou que depois que o prefeito de Santo André morreu, ou de qualquer... Não, de Santo André não, né? São Bernardo ou São Caetano morreu, os times do interior de São Paulo pararam de ganhar os campeonatos, né? E na verdade não, cara. Tipo, os times começaram a ganhar depois. Entendi. Não, tranquilo, mas assim, porra, então vamos lá. Pelo menos foi uma boa teoria. Foi uma boa teoria. Vamos todo mundo levar na esportiva, pô. Que isso. Então não teve sentido nenhum o que ele disse. Vacilou. Pô, tu vacilou mesmo. E ele mora em Santo André, São Paulo. Se quiser pegar ele, já sabe onde é que é. Mas aí, galera, aquele jogo do Santos contra o Barcelona foi engraçado demais. Eu dou risada até hoje só de lembrar disso, porque, puta merda, eu não precisava dessa porra e os caras inventaram de querer amistoso. Merecido. O Santos deu... Molecou, né, cara? O Santos... Pediu pra apanhar. Apanhou. Já na seleção brasileira, olha, não sei o que é pior. Filipão, que convocava o jogador por ser amigo dele, o Thiago Silva chorão de merda, ou o Davi Luiz falando que ia dar alegria para o povo dele. Puta alegria, de 7-1 foi pouco. O Davi Luiz, cara, eu acho ele muito demagogo, tá ligado? Ele joga muito pra torcida e eu acho que o jogador, quando é bom, não precisa disso, entendeu? Eu acho ele muito, muito marketing. Ele não... Toda hora ele queria voz, entendeu? Toda hora ele queria aparecer. E o cabelo dele, inclusive, pra mim, faz parte disso. Ele não deve se sentir muito bem com aquele cabelo, não. É mais pra... Que nem aquele cara que usa chuteira verde-limão em campo, tá ligado? Sim, cara. Só pra se destacar mesmo. Destacar. E o Thiago Silva ali fez um papel, na minha opinião, mas nem vale a pena ser discutido aqui. Agora... Só um adendo aqui. A chuteira verde-limão é pra confundir o goleiro e ele não perceber quando o cara vai chutar. Ah, sim. Semana que vem vai vir um ouvinte pra contrapor essa tua regra cagada aí também, cara. Mas beleza. E assim, em relação a 7-1, todo mundo lamenta, né? Mas, enfim, galera do Boleiragem, continue com um ótimo trabalho, um ótimo... Oh, abraço. É uma obra muito grande, né? Que a gente vai ter até semana que vem. E um ótimo até semana que vem. É muito bom. Também, cara. Fé. O e-mail seguinte é do ilustre Fabrício Fini, que sempre participa com a gente aqui. Tá faltando aquele patrocínio maneiro, mas ele diz que não é familiar do cara da bala, sabe como é que é, fica se esquivando, mas a gente se acerta. Não a gente quer se ajudar. Acerta em algum momento, é isso aí. Mas ele diz o seguinte aqui: salve rapaziada, da hora o último cast. Nem tenho muito o que falar, só passando aqui pra deixar meu e-mail. Como já disse antes, sou corintiano, e apesar de vários vexames, com esse do tô eliminado, um que ainda não consigo perdoar foi a cobrança de pênalti do Pato em 2013. Talvez porque seja recente, mas sempre quando falam de vexame, lembro dele mandando a cavadinha errando a pênalti. Que merda, não, cara, foi muito escroto mesmo. E agora teve um outro corintiano pra repetir isso na final da Copa São Paulo. Coisa de corintiano maloqueiro mesmo, pois essa porra. Cara, não faça isso, pelo amor de Deus, cara. Ó, a gente, quem sabe um dia, né, a gente não jogue bola com ouvinte. Ouvinte, se você fizer isso, jogando bola no meu time, você não volta pra casa, cara. É sério mesmo, pelo menos não inteiro, cara. Entendeu? Eu posso mandar, tipo, membro a membro pra sua mãe. Entendeu? Você conseguir encontrar todos os seus membros. E quem faz isso, tem membro. É uma falta de consideração, cara. Uma falta de consideração que a gente tem com os companheiros. Vai guardar pra você, né, cara? É, o Boris vai ficar comigo, ó. Aí. Não, mas esse é uma blaquice mesmo, não faça isso. Não, não, faça, não seja um corintiano. Por vários motivos, aliás. Pois é, ele encerra aqui dizendo o seguinte: e puxando outro e-mail, posso torcer, mas não sou otário de pensar que não tem bandidagem no futebol, porque a gente comentou que ele era corintiano e tava dizendo que não sabia se o título tinha sido por roubalheira ou por ter jogado bem. Foi honesto, pelo menos. Exatamente, aí ele diz: no mais é isso, continue assim, falou. Valeu, Fabrício, obrigado aí pelo seu e-mail. Um ótimo até semana que vem pra você também. Aí, não sou modern. Isso aí. Último ouvinte de hoje, né, o último e-mail recebido aqui por nós hoje é nada mais nada menos que Jefferson Araújo, vascaíno, né, não podia deixar de ser, Porto Velho, Rondônia, cara. Aí, pra vocês verem que tem vascaíno em tudo que é canto mesmo, né, cara, o pessoal fica de papinho aí, não, agora é a sexta maior torcida do país, não, vai tomar no cu, não vou nem comentar essa porra, babaquice, né, mas vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, boleiragem. Olha só, isso aí, alguém já falou isso, quer falar bom dia, boa tarde, boa noite. Ih, cara, vários podcasts falam essa parada aí, cara. É mesmo? É, vários deles. Então você tá plagiando muita gente, cara. Não faça isso. Resolvi mandar esse primeiro e-mail de muitos, em parte sobre o tema do último episódio, e outro para agradecer pelo excelente programa. Na próxima e-mail você manda mais vírgulas. Não tenho muito para acrescentar sobre grandes jogos do passado, porque, vírgula. Simplesmente, vírgula. Não gostava de futebol quando criança. Aí sim, tem uma vírgula. Comecei mesmo a acompanhar futebol lá pelas bandas de 2009. Diga-se de passagem. Ele falou que nem o Neto aqui. Cara, esse moleque tem quantos anos? Ele começou a acompanhar futebol em 2009? Ah, cara, a gente tem vários ouvintes jovens aí, cara, galera. Porra, 2009? 2009, eu tomei café em 2009, eu lembro. Não, cara, mas ele falou que não gostava quando era criança. Então, assim, em 2009 ele já era o adolescente ou adulto aí, já, entendeu? Entendi. Tá ok, então, Jefferson Araújo, de 45 anos. Diga-se de passagem, meu vexame inesquecível não é tão velho. Foi aquela semifinal do Carioca Vasco Flamengo, se eu não me engano, que o David fez impossível chutando aquela bola no gol e acertando a trave. O David, ele conseguiu encontrar, tipo, a passagem pra Hogwarts, tá ligado? Pra conseguir errar aquele gol. Não sei como ele fez aquilo, não, cara. Ah, a especialidade do David, né? O David, cara, pô. Eu não vou falar do David. Mas ele fala aqui. E pra finalizar, vou ser usado, sujo, viu. Agora ele usou uma porrada de vírgula. Acho que todas as vírgulas do meio dele ficaram aqui. E por que não sensual, vírgula, quebrando as regras do podcast e lançando a minha candidatura ao ouvinte da semana, vírgula. Pois indiquei o podcast a dois amigos, olha só, via inbox do Facebook. Muito bem. Que inclusive me deixaram no vácuo, vírgula, mas tudo bem, vírgula. O importante é que eu gostei pra caralho todo o papo da galera e pretendo acompanhar desde já. Muito bom, cara. E aí ele termina, eu não tô mentindo, ele termina o e-mail com a vírgula, em vez do ponto final. pro abraço. Com isso, acho que a gente chega à conclusão, então, que o e-mail dele, na verdade, não é porque tá com pouca vírgula, elas só tão mal distribuídas, né? Então, a partir aí do próximo e-mail, ele pega o e-mail, chacoalha, de repente as vírgulas ficam melhores. Mas, assim, eu acho que ele fez por merecer, né, cara? O cara. Cara, com certeza, recado, cara. E-mail, apresentou pra dois amigos que ainda cagaram pra ele, né? Ou seja, não deu em nada. Sacanagem. Pois é, cara. Prêmio de consolação aí, mas, né? Ele fez a parte dele. E ainda seguiu a gente no Twitter. Seguiu o Boleiragem no Twitter. Olha só, muita gente nem sabe que o Boleiragem tem no Twitter, rapaz. Inscreva-se no Twitter do Boleiragem. Olha. twitter.com/blog10ou2. Blog10ou2. Curta a página no Facebook, assine o feed. Fiz momento propaganda, entendeu? Tipo, faço sexo seguro, bebendo direja. Mas assim, eu acho que não tem nem o que discutir, né, cara? O cara é o ouvinte da semana. É isso aí, bola cheia da semana. O ouvinte bola cheia, com isso ele ganha o direito, né, de fazer aquela pergunta aqui, pra quem ainda não conhece as regras, né? O ouvinte bola cheia, que é o ouvinte premiado por ser o ouvinte mais participativo, né, e mais coerente, né? Não digo coerente, mas assim, mais plausível, né? Mais sensato. Não, sensato também não. Eu não sei que palavra usar. O ouvinte mais legal, o ouvinte mais supimpa da semana, vai ter esse direito aí de ouvir de nós uma declaração. Ele pode fazer uma pergunta pra ser respondida por nós três de coração aberto no programa seguinte. É, né? isso aí. Significa que nós temos que falar a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade, entendeu? E é isso. Então, ele ganhou esse direito e, por falar nisso, na semana passada a gente teve um ouvinte bola cheia que foi... Foi o Andrew Alves. Andrew, né? Andrew, e aí, cadê a pergunta do Andrew? Pô, cara, o Andrew não mandou a pergunta a tempo. Pois é, cara, pisou na bola. O Andrew falou, né? O Andrew é São Paulino, exatamente. É, então acho que ele não pisou na bola, ele sentou nas bolas, cara. Andrew, você infelizmente, né, ou felizmente pra você, brincadeira, cara. Mas assim, tudo deu mole, cara. O prêmio é pro programa seguinte, entendeu? Inclusive, a gente tentou entrar em contato com você, né, não foi isso? Isso, a gente mandou e-mail, etc. E nada, cara. Então, pô, amigo, só lamento. Aqui no Rio, posso dizer que você engoliu barriga, você papou mosca, que mais? Comeu bola. Aí eu tenho certeza que você fez, cara. Entendeu? Inclusive, dá uma palitada no dente, porque deve ter ficado algum fio aí. Mas, assim, cara, é a vida, entendeu? E semana que vem, já acabou, engoliu barriga, ficou pro nosso grande amigo Jefferson Araújo. Jefferson Araújo, isso aí. Mas aí, cara, incentivar aí o Andrew e todos os outros a continuarem participando também, mandando mensagem pra gente. Inclusive, se você é de fora do Rio, é muito interessante a gente receber seu feedback. Sabe o que seria maneiro? Algum ouvinte, tipo assim, o Jefferson de Rondônia, por exemplo. Ele quer, de repente, um programa pra falar do time que tem lá em Rondônia. Ele vai ferrar com a gente. Vai entendeu? Não um programa só sobre o time dele, mas um programa sobre alguma coisa que é comum na região dele, entendeu? Tipo assim, eu não faço ideia do que acontece em Rondônia. Sim, pode crer, cara. Acho que é interessante. Mandei sugestões aí, galera. A gente fica aqui embaixo do Flamengo, sabe como é que é? Rio, São Paulo. E é meio complicado, entendeu? Porque a gente sabe que é que nem Estados Unidos. A gente não vê muito fora do que a gente tá vivendo aqui, entendeu? Então, quem puder acrescentar, né? Seja com sugestões, né? Mais pra frente, esqueça, né? Com participações, a gente tá pensando nesse caso, né? Exatamente. Então, assim, vamos participar. O importante é participar. E é isso que vai fazer a proposta do nosso programa, o nosso grande plano de dominar uma brincadeira. E agora tem a pagar a prenda, né? Pois é, exatamente. Agora a gente parte pra narração do gol aí, que o nosso querido Pombo vai narrar o quarto gol da Alemanha sobre o Brasil na semifinal da Copa do Mundo de 2014. Essa farsa vai acabar, cara. Essa farsa vai acabar. Isso é golpe, cara. Vocês estão querendo instaurar o golpe. Vocês vão se fuder, vocês vão só, cara. Gol da Alemanha! 1-0 no placar e começa a semifinal aqui no Mineirão. Muitas emoções nesse grande clássico do futebol. Gol da Alemanha, Kroos! No último jogo decisivo entre essas duas seleções, o Brasil ganhou o penta com 2 de gol da Alemanha! Kroos! Acho que vou parar de falar sobre essa história do clássico para não perder mais um gol! Ozil da Alemanha! O Brasil avança para tentar algum de honra, chuta a Hulk e a bola sai pela linha de fundo. Nós rebatimos de meta e é gol da Alemanha! Assim tá demais. Beckenbauer comemora nas tribunas, a pressão do ar entre seus socos repetidos, unidos às vaias da seleção brasileira e empurra a bola para mais um gol! Gol da Alemanha! acontecer alguma coisa aqui nesse momento. O Zagallo, que assistiu o jogo nas cabines, tá sentindo um mal-estar súbito e vai sair hospitalizado. Peraí, ele tá pedindo a palavra aqui. O que foi, Zagallo? Gol da Alemanha tem 13 letras. No momento em que o juiz faz mais um gol para a Alemanha, aponta o centro de campo. Fim de jogo. A Alemanha 1,5 mol, 1 para o Brasil, só para não estragar o velório, né? Gol da Alemanha! E para não perder o embalo aqui das nossas narrações de gol, eu queria deixar as opções aqui para a enquete da semana seguinte. A primeira opção é o Robinho narrando o gol de voleio do Bebeto no jogo entre Brasil e Argentina em 1989. A segunda opção sou eu, Chacal, narrando o gol de biquinho do Romário no jogo entre Brasil e Suécia em 94. E a última opção é o Pombo narrando aquele gol de falta do Roberto Carlos no jogo entre Brasil e França em 97. Vota lá, galera! O cara que tem uma mania muito marcante, que é um gesto assim, muito característico dele, é o Romário. O Romário, ele usa um recurso que é muito raro de se ver bem feito, que é o biquinho, o chute de biquinho. Achei que você ia falar foto no Instagram. Ele faz um biquinho, ele olha pra cima, faz um biquinho e chuta a bola. Eu aqui de Bob chutando pro gol. O chute de bico, ele é um recurso que ele é mal visto, né, pelos jogadores de futebol, inclusive pelos peladeiros. Porque o cara que não sabe jogar bola é justamente o cara que mais chuta de bico. A não ser que você esteja jogando futebol de salão, assim, com gente que realmente sabe jogar e vai dar aquele chute de bico bem dado, vai ser sempre aquela galera que vai largar aquele chute de dedão, que vai deixar metade do dedo no chão, entendeu? E é tipo aquela bola sem direção, toda torta. É, tipo o flango, né, cara? Tipo o flango do nosso da galera da canelada de sábado, né? O flango, na verdade, ele é quase uma entidade no nosso futebol, né? A gente tem o Canelada de Sábado, né? O qual o Pedro, nosso ouvinte que já mandou e-mail, inclusive, participa. Isso. É, o Canelada de Sábado, acho que ele merece até um episódio à parte, né? Porque são tantas... Porra, merece. São tantas histórias. Tantas histórias, mitos, cara. Positivo é bom pro Canelada de Positivo Sábado. É bom. Eu gostaria que as pessoas soubessem que eu meti 12 gols num dia só também. Eu acho muito importante esse fato. É válido. Até mesmo as mentiras devem ser citadas, verdade. Todas. Acreditem se quiserem, né? É verdade. Um dia eu vou contar a história da pelada em que o Pombo e eu ganhamos todas as partidas do começo ao fim. Isso é pior que não é mentira, não. Essa hein, não é mentira, cara. Não. Eu não estava. Foi meia hora de jogo. Foi isso mesmo. Era todas as duas, né? Duas partidas. Eram eles contra os molequinhos da FEBEM ali, da 13 anos de São Cristóvão. Não. Joga direto. Eu consigo jogar com os molequinhos da FEBEM, cara. Eles pegam uma folga da FEBEM ali, tá ligado? Ah, parceiro, vou queimar o colchão aqui e ele vem lá pelado. E aí a gente joga com ele. Mas não, assim, o flango, na verdade, ele é esse chute de bico aí, entendeu? Só que diferente do chute de bico do Romário, que vai no gol, tipo, o flango, ele é uma roleta russa, tá ligado? Ele pode ir em qualquer lugar, ele pode ter qualquer, cara, qualquer destino que você puder imaginar. 50% dos casos é a vala, que é a fé da fala. Mas, assim, os outros 50%, cara, eles variam muito, assim. Tipo, o flango é um bico sem direção, entendeu? Exatamente. Por ser uma bola que voa sem direção, ela foi apelidada de flango. De flango. Mas o Romário, ele, por incrível que pareça, consegue transformar o chute de bico em uma parada de classe. É, porque quando ele faz o chute de biquinho, o gol de biquinho, cara, é, tipo, normalmente é um gol bonito. Ah, mas o flango é mais irado. O flango é muito mais irado. Porque o flango, ele tem que ser anunciado também. O Romário, ele não fala, que biquinho, tá ligado? O flango é tipo um golpe de personagem de desenho, né, cara? Você anuncia um Kamehameha, entendeu? Ou um Hadouken aí, pá. É, o chute do Romário já é mais na surpresa, né, cara? Ele faz o chute de biquinho quando ninguém tá esperando, né, cara? Ele, inclusive, chegou a fazer um desses gols de biquinho numa Copa do Mundo, né, cara? Copa do Mundo de 94 contra a Suécia, né, ele cara? Ele pegou o Ravelli. O Ravelli foi um dos destaques da Copa, entendeu? O time da Suécia era um destaque à parte, ninguém esperava. O Thomas Brolin, Martin Dahlin. E ele pega, tipo, no contrapé do goleiro. Ele não espera, o goleiro tá sempre esperando o trejeito de jogador, entendeu? Pra onde ele vai pular. E, cara, quando você bate com bico, é muito rápido. Pois o goleiro... é, ele bateu no meio da passada, né, cara? É, exatamente, é exatamente. Tá, quando ele pulou, a bola já tava entrando já, entendeu? O gol profissional, ele é muito grande. Então, muito grande. O goleiro profissional, ele tem que ter sempre tá antecipado a jogada. Quando você, né, um jogador como o Romário, que já tem a perna pequena, que pra andar 3 metros, você dá 42 passos, olha aí o número. É, você dá 42 42 passos, cara, é meio foda, né? Você não sabe se o cara vai chutar no quarto passo ou no 37º, sabe qual é? Então, assim, o Romário, ele conseguia surpreender o goleiro por esses dois fatores, entendeu? Talvez aí esteja uma boa parte da genialidade dele na hora de concluir, né? Ele conseguia quebrar o goleiro chutando de bico, até mesmo chutando de outras formas. Ele era meio que... não dava pra você premeditar em que momento o Romário ia finalizar. E assim, na finalização ele tinha uma outra mania que era que matava os goleiros também, que era o toquinho de cobertura, né? Mas não era aquele chute de cobertura que passava, era o toquinho providencial, ele só pra matar o goleiro, ele ficava vendo que ele poderia alcançar por pouco. Exatamente, cara. Quando o goleiro saía no chão, ele dava um toquinho de cobertura e aí não tinha pra ninguém, cara. Acho que hoje só quem consegue fazer isso com o mesmo estilo que o Romário fazia, ou o próximo disso, é o Messi, né, cara? O Messi consegue fazer esse toquinho de cobertura. Não o chute de biquinho. Chute de biquinho só o Romário. Só o Romário e o Chacal aqui, mas aí... Mas uma coisa que o Romário fazia, começou a fazer no final da carreira e o Chacal nunca vai fazer, eu acredito, é usar o animal... Em torcedor tricolor. Também. Ele tava no fluxo. Tava no fluxo. Estou tricolor grau. Sabe quem aí, essa piada não tem graça. Explicar. Mas assim, embora eu acredite que o Chacal também não vai fazer isso, outra coisa que o Chacal não vai fazer, e o Romário começou a fazer no final da carreira, é jogar montado no seu fiel escudeiro cavalo invisível, né? Afinal, as pernas do Romário, acho que começaram a tomar uma forma ali que mais apareceu um cowboy de fantasia. Cara, muito arcada, cara. Cara, eu não sei como é que ninguém nunca deu uma caneta assim, muito vergonhosa no Romário, cara. Porque ele não marcava, respeito, né? Cara. Não, o Romário não marcava. Também tem isso. Ou então pelo fato de que a bola provavelmente ia bater no saco dele antes de começar, né, cara? Porque... Pode crer, não tinha muito espaço ali. Muito espaço, não. Meu Deus do céu, cara. Só ele soltar o chema na vesco, não rolava, não. É foda, cara. De repente é por isso que todo mundo pensava que ele tava botando a mão no joelho esquerdo na hora de sair. É porque o Gui tentou dar ouvindo nele e bateu no ovo esquerdo dele, tá ligado? E aí, como é muito próximo assim, o pessoal achava que era uma contusão no joelho. Eu prefiro não pensar sobre isso. Cara, não tem como esse podcast ser menos gay do que é, cara. Não, não tem como. O assunto é recorrente, cara. Quando a gente menos gay, pior, não tem fica como, mais difícil ainda, cara. Exatamente. Não tem, cara. Menos gay não tem como. Mais gay sempre dá. Mais gay sempre dá. Impressionante, mano. Ah, é? Literalmente, né? É. Vamos bater recorde hoje, então, hein, galera? Hoje. Mas assim, uma outra parada que eu sempre lembro do Romário era a mania de fazer 3 gols no mesmo jogo. Boa. Porra, né? Era de propósito? Parece que sim, cara, porque ele fez isso mais de 40 vezes. Tem atacante que não fez 40 gols na carreira, cara. Ah, tem, pô. Tem vários, inclusive. Tem uma porrada. Tem vários. Pô, aquele Roque Santa Cruz, cara, se você pegar os números dele, é bizarro. Eu não sei como ele conseguiu se manter tão ativo assim jogando na Itália. Ele praticamente não faz gol. Eu não sei o que ele faz. Ele tem o mesmo empresário do Doni. Pô, mas a gente tá falando de Romário, cara, e eu sempre que falo de Romário e Copa de 94, eu me lembro de um cara que jogava muito junto com o Romário, né, cara? Que era o Bebeto, cara. Inclusive, a maior injustiça, pessoal, vai lembrar do Bebeto pendurado no ovo direito do Romário, tá ligado? É mó vacilo, porque o Bebeto, na verdade, carregou o piano absurdo naquela Copa, cara. O Bebeto jogou muito na Copa de 94. Jogou muito, cara. Jogou muito e correu demais. É, tipo assim, 50% do que o Romário fez, na verdade, até... tinha que ser dividido com o Bebeto, não é feito assim, entendeu? O pessoal só lembra do Romário. Porque o Brasil, na verdade, na Copa de 94, tava um pouco desacreditado, né? Ninguém tava com tanta confiança assim na seleção brasileira. Não, ninguém confiava. Mó tempo que 24 jogava. Anos sem ganhar, né, cara? Ninguém acreditava mais. Exatamente. Aí o Romário chegou e falou, eu vou trazer o caneco pro Brasil. O Romário sempre foi escroto desse jeito, né? E aí ele falou que ia trazer e trouxe. Por isso que ficou tão marcado. Mas ele não trouxe sozinho. Teve muita gente que jogou muita bola nessa Copa. 94 foi um ano diferente, né, cara? Um ano que chegava na... A musiquinha da Copa tocava toda hora, mesmo que a seleção estivesse desacreditada. Não, o SBT passava jogo da Copa. Era isso que eu ia falar, cara. Tinha até a promoção do Amarelinho. Vocês lembram do Amarelinho? Se você dissesse quantas vezes o Amarelinho apareceu na tela, você concorria a um prêmio lá, bizarro. Pô, eu era criança e eu adorava ver essa parada, cara. Às vezes eu colocava no SBT, assim, sozinho, pra ver. Todo mundo queria assistir na Globo, né? Mas eu colocava no SBT. Toda criança devia fazer isso, né? É, eu fazia isso também. Pra ver o Amarelinho. era horrível, né? Era horrível mesmo. Era horrível, mas funcionou, né? Funcionou, foi a estratégia que funcionou. Os jogadores faziam gol e aparecia aquela assinatura na tela, lembra? Caraca, o cara fazia gol. Disso. Aí assinava assim o nome do cara, assim, pediam pro cara assinar no papel. Nossa, reproduziam em vídeo essa porra. E teve aquela cena ainda do Galvão Bueno pedindo, pelo amor de Deus, pra alguém cortar o microfone do Pelé, que tava falando merda no. Cara, pro Galvão Bueno ser a pessoa sensata que vai pedir pra você parar de falar merda, alguém cortar teu microfone, você tem que ser muito merda, cara. Você tem que ser muito sem noção, cara. É, tipo, é bem por aí. Mas o Robinho tava falando do Bebeto pra falar de uma mania dele, e realmente o Bebeto tinha uma mania interessante, cara. Que era a mania de fazer gol de voleio. Alguém lembra disso? Cara, só fazia golaço de voleio. Pô, era lindo. Um voleio marcante que ele deu, cara, foi num jogo contra a Argentina, na Copa América de 89. Não sei, vocês eram muito jovens pra ter visto isso ao vivo, mas não sei se vocês já viram isso. Sim, vovô. Cara, foi uma jogada iradíssima, porque o Romário ajeitou uma bola pro Bebeto dentro da área, cara. E ele pegou um voleio muito plástico e mandou a bola no ângulo, assim. Tipo, o Brasil ganhou a Copa América aqui. A Copa América foi disputada aqui no Brasil naquele ano. Mas foi um jogo contra a Argentina que tinha Maradona jogando, sabe? Maradona tava lá no auge e os caras bagunçaram a Argentina. Pô, Maradona tava lá com o status de mega jogador, né? E começou o jogo tomando uma caneta do Romário já pra poder aprender quem é que mandava na parada. Tô achando um fluff meio triste, meio calado. Tu não quer compartilhar com a gente um pouco das manias de alguns jogadores, tipo o Fred, assim? O que, que o Fred faz em campo, cara? O que, que o Fred faz em campo, cara? É. O Fred faz muito gol. Ai. Faz. Ele dá soco na nuca dos jogadores. E ele consegue não ser reconhecido pelo talento que ele tem na Copa do Mundo, entendeu? Ah, é uma mania que ele tem, né? É uma mania que ele tem, de não ser reconhecido. Uma mania maneira do Fred é de tirar as bolas na zaga. Todo escanteio, ele vai lá pro primeiro pau e ele tira quase todos, cara. Nunca um zagueiro do Fluminense cortando bola no escanteio. Sempre o Fred. É, o Fred, ele tem esse dom aí de se aproximar das bolas. Ele sempre que vai pra trás, as bolas chegam assim nele. Ele vai de cabeça. Empurram ele, né? As bolas empurram ele. Não, ele, toda vez que ele vai lá pra trás, é impressionante. As bolas chegam nele, cara. Tem as bolas sobram pra ele. Ele é muito... Sobram, né? As bolas sobram. Não falta bola pra ele. É verdade mesmo. Ah, tinha um outro atacante do Fluminense que tinha uma mania muito escrota também. Não só do Fluminense, jogou no Botafogo, jogou um monte de lugar, que era o Dodô. Que o Dodô, ele tinha uma mania de fazer gol bonito. Ele era conhecido como artilheiro dos gols bonitos, né? Alguém lembra dessa uh-huh. parada do Dodô? Não, ele fazia muito gol de voleio, de bicicleta, calcanhar, letra. Era bizarro essa época. Eu lembro que ele levava isso tão a sério que uma época ele jogou no Vasco e aí ele bateu dois pênaltis contra o Flamengo. Só que pênalti é um gol feio de se fazer. E ele perdeu dois pênaltis no mesmo jogo contra o Flamengo. E o mais legal disso é que a torcida do Vasco tinha uma música que era a paródia de um funk, foi feito pra ele, né? Que é um funk que era assim, é o poder, não sei o que lá, é o poder e tal. Aí o pessoal pegou e transformou isso pra Dodô. É, aí o funk virou, é o poder, Dodô, é o poder, artilheiro da colina, faz mais um pra gente ver. Aí o Dodô fez esse jogo, perdeu os dois pênaltis. Impressionante que no mesmo jogo a torcida do Vasco já parodiou a paródia e transformou a música em vai se fuder, Dodô, vai se fuder. Pipoqueiro do caralho, aproximado, vai morrer. Só tem imaginar. Mas porra, é foda, cara. O cara perder dois pênaltis no meio do jogo, no mesmo jogo, no cara. No mesmo jogo. Ah, o Palermo conseguiu perder três, pô. É, mas aí o nome já fala, né? Já diz tudo, né? É, mas, cara, o Dodô era sinistro mesmo, cara. Eu acho que às vezes ele chegava na condição de fazer um gol fácil e ele parava, voltava pra pensar em como ele podia transformar aquele gol em um gol bonito, cara. Porque era bizarro. Era muito sinistro. Fanfarrão, né? O pessoal chamava ele de artilheiro dos gols bonitos. Exatamente. Porque se você contabilizar, ninguém fez mais gols bonitos naquele período. Agora, gols em geral, muita gente fazia, né? Ah, sim, mas se você quiser contar um cara que também faz gol bonito pra caraca, tem o Ibra, né, cara? Ibrahimovic aí, toda hora fazendo um gol absurdo, né, cara? Verdade, pois é, ele também pagou normal, né? Ele é faixa preta de alguma arte marcial? Taekwondo. Sabe dizer? Ah, taekwondo. Então, justamente uma arte marcial que usa bastante chute, né? Por isso que ele dá aqueles chutes bizarros. Cara, ele levanta a bola pra bater de calcanhar com o pé, tipo, na altura da própria cabeça, sabe? É muito bizarro. O maluco é incrível, assim. Eu só não tenho nada com ele porque o lance dele é o Ronaldo. Se não... Ele não me dá bola. Pois é, ele não me quer, cara. Senão, pô... Você acha ele lindo, né, cara? Não, lindo não. Ele tem um narebão bizarro. Mas... Ele realmente tem muita vontade de ter alguma coisa com o Ronaldo. Vocês já viram aquele vídeo dele secando fortemente, assim, o Ronaldo? Sim, cara. É, cara. É muito assustador bizarro. Aquilo, cara. Caraca, só falta lamber os bases, cara. É muito sinistro. O Ronaldo paradão, assim, com uma cara de retardado. E o Ibrahimovic, assim, tipo, altamente... O Ronaldo não sabe pra onde olhar, cara. É, o Ronaldo não sabe pra onde olhar porque deve ter uns 8 travecos acompanhando o jogo. Ele quer escolher qual que ele vai olhar. Mas se o Ibrahimovic estivesse ali com os seis postiços ali e tal... Com... Ganhava, né? Ganhava o Ronaldo naquela, com certeza. Mas, com certeza. Mas, cara, eu sempre que vejo esses lances, assim, de 50 gols mais bonitos da história, sei lá, 20 gols mais bonitos da história, sempre tem uns 3, 4 gols do Ibra, cara. Prêmio Puskas é quase sempre com ele lá participando. É. Pois é, o maluco é assim. Pois, lembra daquele golaço de bicicleta que ele fez de fora da área, cara? Suécia e Inglaterra, amistoso em 2012, cara. Pô, incrível. Foda. Aquele gol, cara. Muito. É, o mais maneiro é aquele que ele sai driblando. Acho que ele dribla até o Bandeira, cara. Tem um gol dele, acho que ele vai deixando a zaga toda sentando no chão, exatamente. É, isso aí. É, parece até aquele gol do grafite, né, cara? Que sai rabiscando todo mundo. Que coisa aí, velho. O pior que a minha cara. Puta, não, que realmente, o grafite fez um gol desse. O grafite fez. O engraçado é que os anos que o grafite jogou mais foram 2005 e 2007, ou seja, 05 e 07. Grafite brilhou muito. O grafite brilhou muito em 05 e 07. Fala do grafite, não, que ele pegou no Flamengo recentemente. Não, mas no Flamengo o grafite não dá muito certo, né? É mais gesto mesmo, essas paradas assim que... Mas... Você falou de Flamengo, eu tava tentando lembrar alguém do Flamengo que tinha mania além do Romário e lembrei do Felipe. O Felipe é. O Felipe, na verdade, jogou em também um monte de clube grande do Rio, né? Jogou no Fluminense, jogou no Vasco. E ele tinha uma mania muito escrota, que era de ficar parado de frente pro zagueiro e esperar o cara se movimentar pra dar um corte seco pra esquerda. Sim. E ele fez isso infinitas vezes. É o bola X, né? O clássico bola X. Tipo isso. E ele fazia essa parada direto e ele sempre funcionava, cara. Sempre. É, porque ele não é. Assim, era previsível, mas era de um jeito que não esperava. Acabava surpreendendo. É, exatamente. Porque o cara tinha que identificar o momento em que ele ia sair. Ele dava aquele bote assim. É, porque o que acontece? É muito psicológico isso também, né, cara? Porque é verdade. A partir do momento que você parou o jogo, todas as atenções se voltaram pra aquele lance, é tipo pênalti, tá ligado? A pressão é toda pra quem vai bater. E no caso do Felipe, a pressão vai toda pro zagueiro. Isso, tá ligado? Aí. Porque o zagueiro, ele tá ali, né? Tá todo mundo observando aquele lance, todo mundo parou, sabe qual é? Pois é. E o cara, se ele não der o bote certo, ele vai tomar um drible e vai gerar o, porra, né, zoar o cara. É meio zoado até você pensar que o cara vai pensar que vai ser zoado, mas é uma vergonha, né? Não, mas a zoeira é certa, cara. Todo jogador, tanto goleiro quanto zagueiro, lida diretamente com a zoeira, cara, porque ele pode errar. Ou pode errar e entrar pra história e ser zoado. Como, por exemplo, o Márcio Teodoro. Vocês lembram daquela final do Carioca? Márcio Teodoro versus Romário. Lembra, não? Eu não lembro, não. Cara, procurem Márcio Teodoro ou Márcio Teodoro. Porque lançaram a bola pro Romário. E ele era enorme, todo desengonçado, o zagueiro do Botafogo. Ele foi cabeçar a bola pra frente, ele cabeçou a bola pra trás. A bola foi no pé do Romário. Caralho. A torcida do Flamengo começou a cantar. Márcio, te adoro. Márcio, te adoro. É, na verdade, isso nem foi final, foi uma semifinal. Aí depois foi contra o Fluminense. Que o Renato Gaúcho meteu aquele golaço de barriga, né? Ah, sim, 95. Ah, 95 foi 95. O ano da zoeira mesmo, cara. Tudo foi o ano da zoeira. 95. Tudo aconteceu, cara. Tudo até aconteceu. Pós-Copa, né, cara? O Brasil tinha ganhado a Copa, então podia tudo, né? Podia vale tudo, exatamente. Vale tudo. Exatamente. Vale tudo? Vale tudo. Vale tudo? Vale tudo? Ah, então agora vai dar o copo. Que isso, rapaz. Pode não, pode não. Ué, tu tá discordando disso, cara? Poder não, pode, pô. Tu vai proibir os outros? Não, não, não. Caralho, eu consegui, com uma frase, Eu deixei indignado os dois convidados desse programa, vocês viram, né? Acontece. Eu não entendi o seu apontamento. Cara, eu não sou fiscal de cu, não, cara. Na boa. Não sou, não. Não, até porque se tu fosse, tu ia fiscalizar melhor o seu, né, cara? Ah, A gente tava falando do Felipe lá, né? Que sempre puxa a bola pra esquerda e dá o drible pro mesmo lado e ninguém consegue parar o cara. Ele mas puxa esse é um negócio a bola pra esquerda. Ah. É. Puta que pariu, não! Eu vou simplificar. É porque ele sempre joga a bola pro mesmo lado e dá o drible pro mesmo lado. Ele sempre joga a bola pro mesmo lado. É, eu, por exemplo, põe pra direita. É. Exatamente, cada um sabe ficar mais confortável pra si. Assim, esse lance de dar o drible sempre pro mesmo lado, o Robin também faz muito isso, né, cara? Ele sempre dribla pra esquerda e todo mundo cai do mesmo jeito, cara. Verdade. Tem que comparar. E é velho, né, cara? Que preconceito. Não, porque é velho, ele é rápido, né? Ele é muito rápido. Ele é, porque ele é muito rápido pra idade que tem. Mas assim, teve um lance do Robin na Copa que eu não culpei o zagueiro, cara. Porque eu faria exatamente o que o zagueiro fez e o Robin passou, assim, muito fácil pelo cara. Porque ele finalmente conseguiu driblar pra direita, cara. Assim, eu nunca esperaria. Assim, foi uma parada que foi a surpresa inacreditável. Tu não sabia que tinha essa opção, né, no jogo. Assim, não, porque é o Robin, cara. Você sabe que ele vai driblar pra esquerda. O lance é que normalmente ele dribla pra esquerda, só que ele passa tão rápido que ninguém consegue parar. Ele é muito rápido. Ele é muito veloz. Naquele lance ele driblou pra direita e matou todo mundo. Acho que até o cinegrafista deixou de pegar o lance. E o engraçado é que ele tem cara de 12, né, cara? Ele tem uma cara de velho do caralho, mas o cara, cara tem 29 anos. Ele tinha 30 anos na Copa, cara. É. Não, nem assim, isso. Não, tinha 30 anos. Tem 30, é. Então, 31 agora, tem minha idade. É, cara, ele tava voando na Copa. Ele correu, cara, ele pegava uma bola assim do meio de campo e corria até o gol, cara, sem parar. Ele acabou de fazer 32 porque ele nasceu em janeiro. Mas ele acabou de fazer 32 anos, mas, cara, é sinistro, cara. Cara, ele fez uns dois gols assim nesse esquema de dar driblezinho pra esquerda em cima da Espanha, cara. O nego tá procurando até hoje, cara. O Piquet, o Sérgio Ramos, Casillas. Exatamente. Uma frustração que eu tenho é não conseguir fazer isso no FIFA. Quando eu tô jogando com o Robin, eu não consigo fazer exatamente do jeito que ele faz. Eu fico muito cara, mal. Eu não sou frustrado com isso não, porque eu consigo fazer na canelada, entendeu? Então, na canelada. Tô bem feliz com isso. Pô, mas aí você não é o Gareth Bale, pô, de São Cristóvão? Cara, também, porque assim, o Robin, ele só corta pro lado, entendeu? Eu, como sendo... Você corta pros dois lados, cara. Viado. Eu sendo o Gareth Bale de São Cristóvão, tipo, eu corto driblando o cara pra direita e corro muito, entendeu? Quando ele chegou lá na frente, só tá o goleiro, eu... Aí pega porradão seco e meto gol, cara. É assim, tá, cara. Eu vou filmar um gol meu, entendeu? Eu vou filmar, vou mandar o cara filmar um minuto e vou falar, ó, eu tenho um minuto, eu vou meter um gol. Filma aí. Pô, vai dar três anos ficar o jogo todo, que se por acaso acontecer, tá lá, entendeu? Vou postar aí pra galera aí. Vai demorar pra acontecer esse registro, gente, mas aí ele vai acontecer. É promessa no interiano aí. Promessa. Ele vai combinar com a zaga, entendeu? Nessa parada de combinar, eu lembrei agora de um caso do Edilson. Não sei se vocês sabem dessa história. Na Copa do Mundo de 2002, ele tava treinando com a seleção. Né, já no começo da Copa já, e aí ele não tava sendo relacionado pros jogos, né, eu tava entrando sempre na reserva, aí teve um dia que ele chegou, falou com o Vampeta e com mais um zagueiro que era baiano, não lembro exatamente quem era, e aí ele chegou e falou, pô galera, vocês que são meus amigos aí de muitos anos, pô, vamos dar uma moral aí, etc, pô, vou fazer um lance aí, vocês quebram um galho pra mim, deixa eu passar, fazer um gol bonito, porque, pra ver se o professor me coloca em campo, cara, o pior que deu certo, cara, ele chegou no treino, fez um gol antológico passando pelo Vampeta e por esse zagueiro que eu infelizmente não lembro quem é. E aí o Filipão colocou ele pra jogar, cara. Caralho. Depois ele contando a história aí. O Edilson é o rei dos esquemas, né? O Ringuinho tá envolvido nos esquemas aí também. Ah, é? Caralho, o cara quando nasceu pro esquema é foda, né, cara? Complicado, né, cara? O Imperiano também é do esquema. Eu sou do esquema, Pô, você falou aí do Imperiano, que é o Gareth Bale aí de São Cristóvão, cara. Vocês viram como é que o Bale bate falta, cara. Ou pelo menos como ele batia falta no Tottenham. Igual o Cristiano Ronaldo, né, cara? Exatamente igual, cara. Exatamente. Você pega uma imagem dos dois, assim, os dois se preparando exatamente na mesma pose, eles começam a ir pra bola exatamente no mesmo instante e fazem exatamente o mesmo movimento e a bola entra na mesma posição. Assim, é ridículo. É muito igual, cara. Ele sempre bate do mesmo jeito, que é exatamente igual ao Cristiano Ronaldo, cara. Impressionante. Qual é o nome disso, né, cara? Viadagem. Pode ser também. A tendência. Assim, ele é conhecido como Cristiano Ronaldo galês, né, cara? É verdade. Pois é. Então ele realmente tem algumas características que ele fica imitando. Porque só o Cristiano Ronaldo que batia falta desse jeito, né? De ficar parado com as pernas, os pés em paralelo. Aqui, né? Nesse podcast que eu vi vocês comentando que o Bale vai ser, o empresário do Bale disse que ele vai ser muito melhor que o Cristiano Ronaldo porque não tá preocupado em ser o melhor modelo de arrumar o cabelo. É, pode crer. Só que ele tá, né? Na verdade ele teria que arrumar a orelha dele, mas isso aí é... A orelha é boa que ele fica atento a tudo que tá acontecendo no jogo, entendeu? Só que vai aparando ele, vai deixando ele mais lento também, né? Não, mas aí quando ele pula pra cabecear a bola, ele consegue se manter no ar por mais tempo. Dá uma planada, né, cara? Exatamente. Por isso que ele tá fazendo tanto gol de cabeça, né, cara? Pois é. A Era Zidane é meio de cabeça direto. Eu acho que a orelha dele é tão grande que ele é capaz de dar o tal do pulo duplo, né, cara? Ele pega uma segunda pressão com a orelha e sobe mais um pouquinho. Mas, cara, ninguém bate falta de um jeito mais característico que o Roberto Carlos, cara. Pô, cara, pois é. O Roberto Carlos, ele dá aquela corridinha sem sair do lugar antes de cobrar a falta, tá ligado? Escorrega. Era bizarro, mano. Teve um gol de falta que ele fez contra a França em 97, que foi no torneio da França, que era uma preparação pra Copa do Mundo de 98, né? O maluco pegou a bola de 35 metros de distância e aí nego olhou aquela parada, cara, tava muito no meio do campo, sabe? Né? Ah, cara, não vai dar em nada essa porcaria. O maluco foi até o círculo central, se preparou, deu aquela corridinha. Eu acho que ele se cansou nessa corrida até o negócio, porque foi muito distante, cara. Ele enfiou um balaço absurdo por fora da barreira, cara. A bola fez uma curva tão animal que acho que o goleiro nem esperava, ela entrou no cantinho, assim. Não. Tem muita gente que diz que esse foi o gol de falta mais bonito de todos os tempos. Cara, provavelmente, cara, foi muito bizarro esse gol, cara. Se não for o gol mais bonito, eu não consigo criticar alguém que considere esse gol mais bonito, entendeu? Eu tenho o card de gol desse gol. Muito maneiro. Ah, entendi, lembro. Ele era alusivo, assim. Era mexendo, né? Era tipo, ele é alusivo o nome? Ele tinha aquela parada tipo, do Tazo que mudava. Corrijam aí. Lembra os Tazos que vinha com aquele riscadinho em cima que tu ficava virando e mudava? 3D, eles falavam 3D. É, não tem nada de 3D, mas eles não tem, da puta. Sabe que não, mas eles vendiam como 3D. É holográfico, se eu não me engano. Holográfico. É, então. É, e aí era. Ele ia mudando os quadros do gol e meio que fazia um videozinho no cartão, tá ligado? Uhum. Do gol, muito legal. Era uma parada que a Coca-Cola distribuía lá quando você pegava a tampinha premiada. E aí o que eu tinha era desse gol. Tinha de outros gols também. A maioria do Romário, né? Eles lançaram em 95 isso daí. Pode crer. E esse gol realmente foi muito foda e gerou, né, uma tendência também, né? Porque a maioria dos moleques jogando bola criaram essa mania também, né? Na época de ia bater uma falta de longe e fazer igual o Roberto Carlos. Ficava dando sim, com certeza. Tinha um amigo meu e do Robinho que fazia isso direto quando ia bater falta. Só que a gente dele não saía aquela potência toda, né? É. O Pluff na pelada faz isso também, só que ele dá uma empinadinha no processo. Não. Não vem com esse papo, não. Eu sou categórico no meu chute. Categórico? É, você nunca chuta, ponto. Pô, nunca chuta? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. É o quê? É o quê? Chuta? É. Ah, chuta, tá. Ele nunca chupa. Não, Olha só, vamos parar de negrimir minha imagem, por favor. Isso, inclusive, é outra mania comum a todos os nomes da canelada. Não chupar. Vamos deixar bem claro. Ah, sim. É mamar chupeira. Sim, mamar chupeira. Não, mas é gritar chupa em vez de chuta na hora. Chupa. Chuta, pode crer. Chupa. Engole, vai. E uma mania de peladeiro, tipo, você falou de peladeiro que fica imitando esse lance da corridinha do Roberto Carlos, que ficava, né, na época que ele batia falta. Tem uma mania que peladeiro faz até hoje, que é de tocar pra um lado e olhar pro outro, né? Quer dizer, olhar pra um lado e tocar pro outro, que é a parada que o Ronaldinho Gaúcho sempre fez. Isso aí é maneiro pra fez, caralho, né? Cara. É, tu gosta de olhar pro lado e tocar pro outro, né? Que pariu. Meu Deus, cara. Não dá, cara. É só tá criança. Foda. Tá foda, cara. Tá foda. Cara, mas o clima de quinta série reina no boleiragem desde o primeiro episódio, né, cara? Não tem como fugir disso. Não tem, não dá, cara. Já passaram da quinta série, já? Não. Eu sou flamenguista, nem cheguei na quinta série ainda. Mas ele fazia isso direto, cara, direto. E virou marca mesmo. Ficou sendo repetido por um monte de gente, um monte de ocasião. É porque o Ronaldinho ainda tinha aquele cabelo, né, zoado daquela época lá que ele fazia como se fosse um coque de samurai, mas tinha um cabelo, né, todo enroladão e molhado. É, cara. Tipo do Richarlison, né? Aquele implante dele, né? Caralho, não fala só que eu fico meio nojado. Tem preconceito, cara? Que estroso, cara. Tu ia se amarrar, né? Ver o Richarlison que aplique na tua frente. Você é homofóbico? Com uma chuteira de cada cor e dando um gritinho. Ai! Pô, não vejo problema nenhum, cara. É. Eu também não vejo, não. É, o único problema pra vocês, eu imagino que ele vai estar na frente de vocês, né? Mas assim, o negócio aqui. Não, o único problema pra vocês, olha só, pra gente colocar coisas na minha palavras na minha boca. Mas agora eu queria falar das manias que eu tô esperando o tempo todo pra dizer, cara. Porque são as manias que mais amigos meus estão acostumados a copiar, cara. Que é a mania do Pepe de destruir o jogador adversário. O Pepe tem um vício, cara, que é partir o adversário ao meio, entendeu? Eu não chamo de mania, não. Eu chamo de vício. Todo jogo ele tem que quebrar um. É um vício bom, soldado. É. Isso dele é destruir. O Pepe é tipo o Kratos, tá ligado? Parece mesmo, cara. Cara, mas na boa, eu não consigo entender o Pepe, cara. Não consigo. Eu nem sei se ele tem futebol pra estar ali no Real Madrid, cara. Porque, porra, cara. Eu pergunto isso sempre, cara. Caralho, eu não entendo, cara. Dá vontade de jogar bola e tentar. Só quebrar os outros. Pô, beleza, vamos lá. Era melhor quando ele tava tirando a vela, né? Mas o Pepe, ele é um cara violento. Ele é brasileiro, né, o Pepe? É brasileiro. Cara, tem um lance do Pepe e que ele acerta um jogador, ele derruba o cara e agride o cara no chão. Eu não lembro exatamente desse lance, mas acho que o Robinho lembra. Como é que foi, cara, esse lance? Cara, o maluco tava caindo e ele veio tentar chutar o cara no chão, sabe? Chutar a perna do cara no chão. Só que assim, ele chutou o cara no chão e depois ele tentou dar um outro chute acertando as costas do cara com a trava da chuteira, sabe? Arrastando a trava da chuteira nas costas do maluco. Caralho, na moral, ele é de Maciel, o nome dele é Kepler. Kepler Laveran Lima Ferreira, caralho. Ele não se interessou pelo nível de agressividade dele. Mas depois que ele chutou o cara no chão, o que ele fez? Então, ele pegou a cabeça do cara com a mão e enfiou a cabeça do cara no chão. A cabeça. Enterrou, né? Enterrou a cabeça, que isso, Jorge? Que isso, cara? Colocou o joelho nas costas do maluco pra apoiar o corpo, sacou? Em cima das costas do cara. E colocou o peso em cima. Que isso, e cara? Depois que ele saiu dessa posição que ele tava por cima do maluco com o joelho. Isso é um relato, herói. A cabeça do cara no chão. Rapaziada, tá gostando, cara. Eu não consigo mais ver essa, cara, situação da maneira decente. Vai ter ouvinte aí ficando de cu duro, cara. Toma cuidado aí, cara. Porra. Então, quando ele levantou pisando em cima do maluco, cara. Caramba. Ele deu um soco, trocou uns socos com os caras que vieram defender o cara depois. Assim. Isso é sinistro. Cara, eu tô falando, ele não quer só fazer a falta pra parar a jogada, ele quer agredir, cara. É, ele e o Felipe Melo, né? O Felipe Melo tem a mesma mania. O Felipe Melo acha que futebol é Kung Fu, né? Assim, tem uma porrada de volante assim, né, cara? De zagueiro e de volante assim, né? Não, mas é porque a maioria dos zagueiros e volantes, eles batem pra poder matar a jogada. Ou, às vezes até querem quebrar o jogador, mas é mais naquela de, ah, tá fazendo gracinha, entendeu? Tipo, não faz mais. Aqui não. Agora, o Pepe e o Felipe Melo, cara, são sem propósito. Entendeu? É por diversão mesmo. É. Eu fico aposta, imaginando, eu queria ver o replay direito desses lances pra ver se o Pepe fica rindo depois que sai. Eles fazem sacanagem. Vocês viram o Pepe contra Felipe Melo no jogo Brasil e Portugal, cara? Bizarro. não lembro disso. É, o Pepe ele chega empurrando o Felipe Melo e tal, assim, meio com força, sabe? O Felipe Melo depois chega no lance com ele. Vocês viram o chute que o Felipe Melo deu no Biglia no final do ano passado, no 2015? Não. Não. Eu não tenho o Premier Combate, não. É só o Pepe. Quer dizer, ele levantou o pé e desceu o pé no pescoço do maluco. Ah, eu vi. Nossa. E aí ele pegou alguns jogos de suspensão. Ele fez uma parada parecida contra o Pepe, só que pegou só no braço do Pepe. Caralho, foi. O Pepe acertou o tornozelo dele por trás. Foi pra quebrar, a batalha, cara. Pessoal mesmo, a parada, né? Se tivesse uma partida de futebol entre esses caras, ela não ia ser medida em gols, sim, em pontos, tá ligado? É porque, na verdade, eles estavam lutando dentro de campo, entendeu? Estavam. Só que a luta foi parcelada. Aí cada lance que eles estavam próximos um do outro, um acertava um golpe. Entendeu? Não, e quando o Pepe caiu, ele foi lá falar, né? Irmão, brabo aqui sou eu, meu irmão. É sinistro, cara, é sinistro. O Felipe Melo é muito violento mesmo, cara. Eu fico imaginando como é que seria a escalação de uma seleção pra enfrentar o Pepe. Ah, cara, Júnior Baiano na zaga? Júnior Baiano na zaga, do gol. Júlio César no gol, né? Não, o Darley. Klemmer. Pô, o Klemmer era nossa, o Darley do Grêmio, cara. Lembra não caindo na porrada todo jogo? Não lembro, não. Eu lembro do Darley, mas não lembro da fama dele de porra. Era goleiro com o maior cara de criado pela avó, mas caia na porrada todo jogo, Darley, cara. E nas nossas peladas, tem alguém violento assim, cara? Tem o... Tem o Gabriel, Helder, o Helder, verdade. O Jesus? Imperiano Jesus. Também, é. Eu? Pois é. Caralho. Imperiano não é violento, não. É sim, então, cara. É. Eu tenho mania de botar o braço, estender o braço. Não, o Imperiano tem mania de trombar. É. Tem mania de trombar. trombar. Cara, teve uma vez eu vim de frente pro Imperiano, cara. Eu bati ombro com ombro com ele e eu fiquei surpreso por não ter caído. Foi assim que o Jack Chan foi descoberto, pô. Na gravação contra o Bruce Lee, cara, todo mundo caía quando tomava a pancada dele, o Jack Chan não caiu e descobriram o cara assim, cara. De repente, caralho, teu futuro tá garantido. Pode, pode. Pode é, crer, mano. Né? Vou tentar a sorte aí, cara. Algum filme aí de pancadaria, vamos ver se a gente descobre. Exatamente. Pô. É, cara, vocês falam essa parada de mania da galera lá do futebol e, pô, a gente tem uma porrada de mania, né, cara? O Pombo, por exemplo, ele tem uma mania que me deixa muito bolado, que é marcar colocando a mão no adversário. Não, não necessariamente pra tolar. Nossa, na mão? Não, ah, não que exatamente isso, o pênis da pessoa. Tá, qualquer não, lugar, né? Mas assim, você tá marcando, aí o maluco tá protegendo a bola, aí ele vai e estica o braço. Só que isso me deixa bolado, não é só porque ele tá esticando o braço. É porque quem conhece a gente sabe que o Pombo tem pelo menos 3 vezes o meu tamanho, assim. Tem 2 vezes a minha altura e 3 vezes a minha largura. Olha lá onde você chamou vai parar de porra, falando, cara. Não, porque eu sou muito magro. Eu sou muito magro. Gordo. Só que assim, se eu tentar esticar a perna, tipo, pra tentar alcançar o Pombo, eu não consigo, pô. É impossível. O maluco é muito mais alto que eu. Aí ele vai lá e ainda bota o braço, entendeu? Aí, cara. Futebol é esporte de contato, meu amigo. Você quer jogar tênis? Aí, beleza, vai ter uma rede no meio. Peraí. Olha só, vamos pegar o Pombo pra ajudas então. Vamos falar desse viado aí. Cara, é assim, pra quem, sim, pros vai. Ouvintes, assim, eu e o Pombo, a gente sempre joga no mesmo time. Sempre. Exatamente, pra poder perder pra mim. Briga pra caralho. Também isso. quando a gente resolve jogar, é foda. A gente, porra, consegue não, jogar bem, cara, pra caralho. Só, isso aí é só cacete. Depois, isso aí é só no motel mais tarde. Olha só. Cara, eu, assim, sem querer ser metido já sendo, eu joguei futebol de salão praticamente um bom tempo da minha vida. A maior parte da minha vida eu joguei futebol de salão. Era, já. Então, então, eu era um dos piores, mas eu sei que... Era, né? Hoje em dia, eu não. Sei, é, só merda. Eu sei tocar rápido. Quando eu jogo chacal... Ele sabe tocar caralho, muito rápido mesmo. O chacal me entende, porque o chacal jogou futsal também. O chacal me entende. Então, não, sério. Toca rápido, tá? Chacal de completo, né? Tu toca mais rápido ou mais lento? Não, cara, mas eu confirmo o que ele tá falando, porque assim, quando você tá sem a bola, você se movimenta de um jeito diferente, entendeu? A forma de você aparecer pra jogar, a forma de você jogar dar sem opção. Bola. É, jogar sem bola. A forma de você dar opção é diferente. E o Imperiano faz. Ele dá opção como jogador de salão. Eu consigo jogar bem com ele por causa disso, porque eu realmente joguei muito mais salão do que campo na vida. É, eu não entendo que eu nunca fiquei sem bola. Então, assim, pra mim sempre foi mal. Então, voltando ao Pombo, esse viado, ele jogou futebol de campo a vida inteira. Ou seja, quando a gente vai jogar salão, ele acha que tá jogando no gramado, no campo grande pra caralho. Então, ele cisma de fazer lançamento aéreo pra caralho. Pois é, entendeu? Todo errado. Se eu não acertar, todo errado. Aí se você domina a torta, ele te culpa. Ele acerta exato, várias vezes. Tipo, e outra, até dá. Caralho, é só injustiça mesmo, né? Pô, se você já fez vários gols por causa da porra do meu lançamento. Esse é o problema. Aí tu bate o gol, eu sou bom, né? Vai ficar enchendo a porra do saco. Meu lançamento, eu sou caralho, porra. Aí. Ah, mas tá bom. Caralho. Chato pra caralho. O Imperiano, tu dá um lançamento na medida pro cara. Aí ele sai correndo que nem uma tartaruga pra frente e agarra na porra da grade e perde a porra do gol. Quando tu dá o quarto lançamento direito pro cara e o cara faz, erra a porra do gol pela quarta vez, você tá no direito de reclamar. Pra, porra, vamos, né? Não. E outra, sabe por que eu geralmente caio e me fodo? Porque ele lança a bola rápida pra caralho, eu tenho que correr igual um maluco. Às vezes eu chego, outras vezes não. Quando eu não caio, às vezes eu me fodo, caio. Por quê? Pra você jogar com o Pombo, você tem que ficar se movimentando igual um louco, igual um maluco. Ou seja, vendo a direção da bola. E isso é foda. Tu cansa pra caralho. Isso que eu ia falar. Isso é a minha maior dificuldade de jogar com o Pombo é justamente isso. Porque eu sou o jogador que cansa mais rápido. A pelada começa na primeira partida e eu já tô morrendo. E aí, pô, se eu tiver que ficar correndo, é sinistro. Aí quando eu jogo com o Pombo, o que eu procuro fazer é ficar só na zaga. Aí é tranquilo. Na verdade, eu sempre procuro ficar só na zaga. Mas quando eu jogo com o Pombo, eu não vou pra frente. Porque se eu for pra frente, eu vou ficar correndo igual um retardado, entendeu? O Pombo, ele não consegue fazer todas as funções de futebol. Ele só consegue ser o cara que distribui a bola. Não, né, não. Cara, se joga com ele, no time que ele não confia nas pessoas, só tem gente ruim. Ele não consegue não ser o cara que fica atrás distribuindo a bola. Ele não consegue. Ah, sim, é. Mas aí o problema disso é que se ele estiver jogando num time em que ele não pode distribuir a bola, fica chato, porque ele começa a querer chutar de qualquer lugar. E esse viado chuta forte pra cacete. Aí, o que que acontece? Como eu acabei de falar, eu sou o primeiro a cansar no futebol. Aí, como eu canso, o que que eu faço? Peço pra ir pro gol. Aí eu vou pro gol e esse desgraçado fica arrebentando de chute lá o tempo todo. Cara. Tu quer pegar tudo, porra? Não deixa entrar um. Eu gosto muito de pegar as bolas. Cara. Ele agarra pra caralho. É chato jogar com ele. Geralmente eu faço gol nele quando eu faço do biquinho do Romário, porque ele não chega na bola. Agora, se você tentar chutar colocado, ele vai pegar toda, justamente porque ele como ele se viado já agarrou, então ele sabe aonde o cara vai colocar a bola pelo jeito do cara chutar. Pô, cara, então... mas eu vou dizer que eu nunca fui goleiro, cara. É reflexo, cara. Tá de sacanagem, sério? Não, eu nunca fui goleiro. Minha parada mas tu falou que agarrava no futsal, pô? Não, eu jogava futsal, jogava na linha. Ah, tá. Eu só comecei a agarrar nessa pelada aí, São Cristóvão. Pô, tu agarra mais do que o Marcos, que é goleiro? Desculpa. Não agarro nada, cara. O Marcos do Palmeiras, né? Ele agarra mais que o Marcos mesmo. Marcos, é porque que é legal eu vejo bolas, eu tenho que... Marcos Vinícius, um beijo, te adoro, cara. Quando você tá virado, pô, de Dota na pelada, porra, tu agarra bem, cara. É verdade. Tem dia que tu vai virado, caralho, mão de quiabo, porra. Vai ter DR depois. Fica reclamação. O legal do Paladino pulando é que parece que alguém pegou a roupa e jogou a roupa, tá ligado? Porque ele já é magro, ele vai com a roupa largona. Aí ele tá aqui dele, parece que a roupa tá voando assim na direção da bola. E é foda. É, pode escrever. Pô, o Paladino vai gravar com a gente em breve aí também. Tudo vai gravar, aí, vai, né? Gravar. Paladino, não tem como o Paladino tirar nota 5 num jogo, cara. Ou ele tira nota 5, ou ele tira nota 9,5. É foda. Ele é foda. Pô, cara, essa muito parada, mais 9,5. Né? Essa parada do Chacal ser bom na defesa é bom porque, tipo, eu quase nunca vou jogar. E quando eu vou jogar, tem muita gente que não sabe diferenciar. Então eu vou pro gol só pra negociar que é o Chacal que tá no gol. Saco. Então, tá bom. Uma das minhas manias é fingir que é o Chacal, fico lá parado de goleiro. Tem gente que nem chuta, cara, porque acha que eu vou pegar, porque pensa que eu sou o Chacal. Vou até acreditar que você ia agarrar mesmo. Só que até agora minha mulher nunca reclamou, né? Tinha que ter uma no programa, tô garantindo aqui. Pô, e falando Robinho, aproveitando em seis, caralho, primeira vez que joguei com Robinho, eu tava jogando bola, voltando a jogar bola, então eu realmente, quando eu tô sem ritmo, eu trombo nas pessoas mesmo. Então, cara, eu sei que eu dei uma pancada no Robinho, caralho, que ele caiu. Primeiro lance dele, cara, um minuto de pela, cara, ele deu uma ralada no joelho, que aí sangue chegou a esfriar, mano. Tu lembra dessa porra, Robinho? Eu lembro, cara, eu ralei minha mão, ralei joelho. Perdão. Não, cara, moleque nunca mais voltou na pelada. Cara. Não, cara, eu voltei. Eu tô preguiçoso. No mesmo lance, tu trombou em cima dele, ele ficou com o joelho ralado. Fui, cara. E a mão? Caiu de quatro assim, né? Por cima. Por cima de você. Vocês estão falando de mania da galera, ninguém falou do Pluff ainda, né? O Pluff, cara, ele tem umas manias muito escrotas, que é chutar do jeito mais difícil. Chupar do jeito mais difícil. O que o Pedrano falou é interessante, porque, tipo assim, a regra de gritar chupa, né, quando o cara vai chutar a bola, é válida em todas as paradas onde o Pluff não está presente. Mas olha. Ah, parabéns. Ele tá pensando nisso desde lá de trás, né? Calma, ele anotou, cara. Não, jamais. Agora, a mania já citada do Pluff, que pra mim é a mais marcante, além dessa que você vai citar depois, é o fato de, pelo menos, aí umas 3 vezes por jogo, o Pluff parar pra mamar a chupeira, como... Às vezes o cadastro da chupeira já desamarra, aí você tem que mamar o cadastro da chupeira de novo. É toda hora o Pluff mamando a chupeira, cara. O problema não é ele mamar a chupeira. O problema é que nesse processo ele acaba, né, deixando invalidado pelo menos uma pessoa do outro time, entendeu? E aí o futebol fica altamente prejudicado. Mas, pô, a mania que eu ia citar aqui, na verdade, era a mania de dar chute de voleio sem pulo. Porque se a bola vem alta pra ele, em vez dele dominar a bola e bater com a bola no chão, ele sempre pega um sem pulo. Só que o viado sempre acerta, cara. É muito escroto. Assim, não necessariamente sempre vai ser gol, mas ele sempre acerta. Porque, o chute, eu vou explicar a teoria. Quando a pessoa é ruim, não tem o domínio de bola, ela sabe que se dominar não vai dar tempo dela conseguir ajeitar a bola pra chutar. Ainda mais no espaço aéreo que o Pombo faz, entendeu? Ele quer cruzar a bola quando estivesse no campo. Eu vou parar de dar assistência pra vocês, vocês nunca mais vão fazer gol, cara. Não, você pode tocar a bola no chão, cara. Vou agradecer. Puta que pariu. Aí, te deu uma rasteira agora que foi foda, hein, cara. Em mim? Acabou teu argumento, cara. Porra, total, cara. Mas é verdade, cara. Olha só, vira jogo de xadrez. Eu vou falar, Pluff, a bola rasteira só funciona se você se distanciar do zagueiro. Aí o Pluff vai falar, mas aí, entendeu? Vai ficar nessa porra desse joguinho de xadrez a vida inteira, cara. Futebol todo é isso, mundo, cara. Tá reclamando do teu passe aéreo, cara. Olha só, eu sou um pombo. Você quer que eu não dê passe aéreo? Faz sentido, hein? Tá que pariu. Cara, não adianta. Não adianta, gente. Não adianta. levanta. Leitores, por favor, mandem e-mail, xinguem o Pombo. Se você joga com alguém assim, tem leitor, chato pra caralho, existe, cara. Xinguem ele, pelo amor de Deus, cara. Porra. Uma outra mania do Pluff é chutar de calcanhar. Cara, ele faz muito gol de calcanhar. Eu já vi, eu já vi. Mas isso, eu sei por quê. É porque, pô, a especialidade do cara é jogar de costas, tá ligado? Aí, pô... surpreendeu o adversário. Tem ocasiões em que o chute de calcanhar é a jogada certa a se fazer. Tem ocasiões em que você realmente não espera. E o Pluff sempre dá de calcanhar na jogada em que ninguém espera. Sempre porque ele pode, ele dá de costas, né? De costas, o cara arrebenta. Sucesso na balada. Fode o time, ele fode o time adversário. E aí, Pluff? O que tu faz, além de sucesso? Vocês estão falando de mania gay, jogar de costas? Eu acho que a mania mais gay é a galera que vai jogar bola, tira a camisa e fica suada. Se esfregando nos amigos. Você tem nojinho, cara? Cara, é ridículo. Pombo, eu tem mania. Eu acho escroto também, cara. Você, Imperiano e Pombo. Imperiano, principalmente. Não, eu quase nunca tiro a camisa. Não, o Pombo não tira a camisa, mas ele vem querer abraçar. Esse que é o problema. Ah, mas o pior é você irresistível. Aí eu não, tá, mas não pode me abraçar suado. Pô, essa parada de abraçar suado, cara. Pô, quando eu tô tentando. Quando o Pombo fica protegendo a bola e ele fica, tipo, dando bundada no adversário. Pô, é muito escroto, cara. É muito escroto. Pior que, às vezes, ele faz isso e fica protegendo a bola. Aí fica uns 3 minutos protegendo a bola. Não dá o passe, entendeu? Aí fica lá, protegendo a bola. Protegendo a bola. Espero que você que é otário. Ele tá aqui pra você sarrar ele. Porra. Tá se aproveitando o momento, cara. É claro, é claro. Se eu posso aproveitar a parada ali sem me esforçar muito, pô. Pois é. Só cômoda pra mim, o que que eu vou ficar? Pois é, cara, mas é tipo isso aí mesmo. Eu sou egoísta mesmo. Agora, a mania que deixa o Pombo mais bolado, cara, pelo menos eu acho que é, é o Imperiano quando quer ficar coordenando o time. O Imperiano, ele pensa que fez curso com o Tele Santana, tá ligado? Aí, a gente tá jogando a porra do campeonato. Primeiro que eu, esse moleque, o retardado do meu irmão, que não serve pra porra. Gente, eu apelidei o irmão dele, cara, como cromossomo menos um. Porra, cara, só pra galera ter uma ideia, primeiro lance do campeonato, tipo assim, saíram a bola e deram um chute de qualquer merda pra porra do gol. O meu irmão tá no gol ali enrolando, porque o Paladino, que era o nosso goleiro, ainda não tinha chegado, né? E aí o cara pegou e chutou a bola, assim, entre a trave e o goleiro. Meu irmão pegou, assim, entre e esticou o braço, assim, ele ficou com o braço meio que dobrado e olhou pro lado, assim, fez tipo o drible do Ronaldinho Gaúcho, só que pro lado certo, tá ligado? E mais nada, tipo assim, o primeiro chute a gol do campeonato foi contra o meu time e foi gol. Foi o gol. E foi assim que começou o campeonato pra gente. Porra, tava com dificuldades ali no dia, né? E o Imperiano falando, não, olha só, faz um dois aqui, toca a bola aqui, vamos sair no toque curto. Porra, quadra, cara. Tipo assim, do gol pro meio campo, tem tipo 5 metros, tá ligado? 6 metros. E o Imperiano querendo fazer, tipo assim, só vale gol depois do oitavo toque na bola. Porra, claro que não, cara. O Imperiano é especialista em passinho. O cara vai jogar bola, ele quer o quê? Quer o passe, cara. Passinho, quer o passe, né? Ali, cara. Verdade, rei da dança, rei da dança. Passinho de punk, ó. Enfim. Rolar duelo, se alguém dançar aí, ó, já é, a gente pode... Duelo, caralho. Fazer um duelo de dança aí. Ficava a gente tentando girar a bola que nem o Barcelona numa caixa de fósforo, entendeu? E perdendo a bola no terceiro, no quarto passe, tomando gol de fora da área dos caras. Aí no segundo turno eu peguei e falei, cara, olha só, tem um maluco forte aqui, um maluco troncudo, um maluco que corre e tal, não sei o quê. Nosso time é forte fisicamente. Meu parceiro, vamos simplificar. Abriu, chuta, entendeu? Vamos marcar em cima, vamos pegar e tal, não sei o quê. O nosso time acabou que fez a pior campanha do primeiro dia e a melhor campanha do segundo, eu tô mentindo? Cara, mas é. Mas não, mas assim, o Pombo tem razão. No segundo dia. Não acredito, ele... tá gravado isso? Tá gravado. Coordenou o Pombo tem razão. Vai virar coordenou vinheta, o time. Direto. Só que eu joguei do jeito dele. Mas ainda assim eu fiquei feliz pra caralho. Que a campanha foi maneiro. Foi lindo, foi lindo. O campeonato foi lindo, foi maravilhoso. Não, eu sabia que eu ia ganhar bronze porque o nosso time ganhou bronze, ficou em terceiro. Eu fui vice, cara. Tinha muito vascaíno no meu time. A gente. Eu sabia que a gente ia ganhar bronze. Uma porque tava muito calor, ia ganhar um bronze mesmo. E outra porque eu ganhei bronze. Eu não sei se eu comentei isso com vocês. Eu ganhei bronze em todos os campeonatos que foram organizados lá na praça. Foram os 4 campeonatos e terceiro em todos eles, cara. Qual o nome da taça aí? O nome da taça. Ah, é. A taça Jorge Tomate. Cara, até hoje eu não sei quem é Jorge Tomate, cara. O que esse cara era? É prefeito de São Cristóvão? Cara, vai ter um episódio só de Jorge Tomate, cara. Com certeza vai ter. E você vai ser chamado como o ouvinte que vai... O ouvinte não. É o participante que vai descobrir no dia do episódio quem é Jorge Tomate e ficar muito surpreso com isso. Mas tá terrivelmente errado. Tipo Alemão Party. Ah, cara. Voltando voltando pra manias, que é o assunto do programa, o Robinho, cara, ele tem uma mania muito escrota, que é não querer fazer o gol, sabe? Preferir dar o passe, dar assistência, a fazer o gol. Então, se ele sair na cara do goleiro e, tipo, tiver toda a condição de chutar, se tiver um companheiro vindo próximo, ele vai dar o passe. Caralho, cara, que bonito, né? Cara, é muito altruísta, né, cara? Né, cara? É. Nem parece vascaíno. De vez em quando eu perco essa mania, cara. Tem às vezes que os jogadores do meu time, eles preferem perder os gols na cara, e aí eu finalmente decido que eu vou fazer igual ao Messi, entendeu? Eu dou aquela parada com calma, dou um toquezinho no contrapé do goleiro com calma, entendeu? Não então precisa ficar exagerando, enchendo o pé, entendeu? Quando tu chega na cara, assim, tu prefere dar do que meter. Nossa. Não, cara. Nossa, eu te prefiro. Quer dar merda? Essa não pode dar pra chorar. É, cara, mas a mania mais escrota do Robinho, cara, é quando ele tá marcando. Porque, tipo, às vezes você acha que já passou por ele, e aí vem uma perna do além e tira a bola, cara. É muito escroto. Ah, tá explicado. Caralho. Quando o cara quer passar a pé por cima da bola, ele se enrola todo, né? Que tipo, fica dançando, assim. Pois a perna é, do meio com as duas pernas de lado, assim. Vai pedalar, tropeça. Que Robinho é esse, cara? É um Robinho ilusionista, rapaz. Tá pensando que é Robinho africano. É. Esse negro não era graça. Negro não era graça, sai tocando a bola. É, acho que a gente conseguiu dividir muitas experiências, né? Conseguiu zoar bastante uns aos outros, vocês conseguiram mentir muito a meu respeito. E com isso a gente encerra mais um incrível programa, um programa que eu gostei muito, um programa coletivo. Pode crer. Um programa lotado, né? Um programa delicioso. Aquele programa estilo Leme Holandês, né? Que o Fluff citou lá na tanguinha uma vez. Que isso? Leme Holandês hoje? É um prazer compartilhado. Seria muito bom abrilhantar assim o final desse programa com a explicação do Fluff pra quem não conhece o Leme Holandês. Por que eu tenho que explicar o Leme Holandês? Porque você que explicou inicialmente o que era o Leme Holandês. Você quer mesmo que eu faça isso? Eu quero, você é o maior conhecedor do Leme Holandês aqui, cara. Olha, o Leme Holandês, você tem que imaginar o Pombo e o Gabriel Imperiano, tá? Ah, não, aí não, mano. Porque eles são grandes e fortes. Caralho. Aí os dois, um do lado do outro, sem bermuda. Não, cara. Pra começar, eu sou preto, cara. É, já tô no prejuízo já. Olha só. Deixa esse negócio aqui, Leme Holandês, pra lá. Não, termina aí. Não. Eu não faço questão, de ouvir. O Fabinho tá até maravilhoso. O Fabinho ficou curioso. Pô, cara, eu não sei, eu não quero nem saber, cara. Tu não sabe que tu sempre fecha o olho na hora do Leme Holandês, que tu nunca descobriu de fato o que ele é. Alguém sabe, dá essa mão aqui. Você só sente o Leme Holandês, você não vê. Vamos lá. Galera, com pederastia, né? Porque não tem opção de sem pederastia. A gente tá fechando mais o programa, que eu gostei muito e que a gente acha que vai render de repente assunto pra mais um episódio, que só uma parte 2 aí, né? Com de repente mais participantes. Eu acho uma boa ideia tentar colocar esse episódio assim de experiência como um episódio mais cheio, assim, um episódio mais... Chamar o Jesus pra falar da pelada. Exatamente. Pois é. Porra, Jesus. Várias figuras características do nosso futebol. Chamar a rapaziada assim. Da canelada de sábado. Jesus já tá sempre com a gente, ele tá aqui, só que... Tá, né? Sendo presente, onisciente. É verdade. Mas assim, agradecer então aos nossos dois convidados, né? Que uma pitada mais gay aqui, se é possível, pra esse programa. Uma pintada, né? Pô, dá um grito do Tanguinho aí, cara. Dá um grito aí. Isso aí, porra. E é isso, cara. Vocês querem deixar alguma palavra, assim, de apoio, carinho, amizade? Não, eu queria... Vou primeiro porque eu sou mais jovem e sensual. Queria agradecer o convite de vocês. Queria aí, ó, de repente, sugerir que um belo dia, quando vocês tiverem já uma base de ouvintes... Mais confiável, né? Mais confiável, porque essa galera aí eu não sei não. De repente fazer um concurso pra chamar alguém pra passar da pelada com a gente, pô. Pô, maneiro, hein? Fazer um presencial aí pra jogar bola. Poxa, hein? Podia fazer uma ficha também de cadastro pra ver se a pessoa tem tendência psicopata ou não, né? Porque também não vai chamar um cara também, também. É, mas a ficha é antes ou depois dele participar? Depende da foto que ele mandar na ficha. Ah, você que vai avaliar a foto, né? Posso fazer isso por vocês, tô aqui à disposição. Então, gente, o mas só que tem um detalhe, acho que pra entrar na pelada tem que participar. Da cartinha de amor. Vocês já brincaram de carniça? Então. Carniça. Caralho, que porra é essa? Mentira, não tem que fazer isso não. Qual a peleada que teve? Não, tive não. Eu saí entrando. Olha, entrando e saindo. Okay. Eu entrei a convite do Pombo. É, eu entrei a convite do Imperiano. Olha só que coisa bonita. Aí. Querendo ou não, vocês estão explicando nem meu... Não. E é isso, gente. Então, assim, agradecer também, né, a todos os senhores que ouviram esse episódio até o final. E lembrar que é muito importante para nós que vocês mandem seus e-mails, suas cartinhas, seus recados, continuem participando e apresentem esse podcast para os seus amigos também. E isso é que vai fazer nossa ideia, o nosso trabalho crescer cada vez mais. E é dessa forma bonita que a gente termina, né? Com dizeres de amor e carinho. Isso aí, galera. Mama e-mails. Não esqueçam de mamar chupeira. Mama e-mails, mama as suas chupeiras. Quem quer que você caia em campo? E mama e-mails. Ame mais. Mame mais. Mame chupeiras. Eu amo todos vocês, meus queridos ouvintes. Beijo. Boa Páscoa. Eu tinha um chefe israelense maluco que ele dava Feliz Natal pra qualquer festividade do ano. Era muito maneiro. Era teu aniversário, ele te dava um abraço e falava Feliz Natal. E aí você tinha que sorrir. Foi teu chefe. Atenção emissoras da rede 10 ou 2 para o top de 5 zoeiras. O mais maneiro é aquele que ele sai driblando. Acho que ele dribla até o Bandeira, cara. Tem um gol dele, acho que é no... Ele vai deixando a zaga toda sentando no chão, exatamente. É, isso aí. É, parece até aquele gol do grafite, né, cara? Que sai rabiscando todo mundo. Que coisa aí, velho. A gente tava falando do Felipe lá, né, que sempre puxa a bola pra esquerda e dá o drible pro mesmo lado e ninguém consegue parar o cara. Ele mas puxa esse a bola pra esquerda. Tá que pariu, pô, mas aí você não é o Gareth Bale, pô, de São Cristóvão? Cara, também, porque assim, o... Também. O Robin, ele só corta pro lado, entendeu? Eu, como sendo... Você corta pros dois lados, cara. Tem uma mania que o peladeiro faz até hoje, que é de tocar pra um lado e olhar pro outro, né? Quer dizer, olhar pra um lado e tocar pro outro, que é a parada que o Ronaldinho Gaúcho sempre fez. Isso aí é maneiro pra caralho, cara. É, tu gosta de olhar pra um lado e tocar pro outro, né? Que pariu. O Robinho, cara, ele tem uma mania muito escrota, que é não querer fazer o gol, sabe? Ele preferir dar o passe, dar assistência a fazer o gol. Então, se ele sair na cara do goleiro e, tipo, tiver toda a condição de chutar, se tiver um companheiro vindo próximo, ele vai dar o passe. Caralho, que bonito, né? Cara, é muito altruísta, né, cara? Né, cara? Quando tu chega na cara, assim, tu prefere dar do que meter. Nossa. Não, cara. Nossa, pode prever. Cala a Quer dar a Essa não pode dar pra chorar. We'll be right back.